que eu te chamo para dormir comigo. Amor, entre nós dois é lindo, verdadeiro, infinito, o que eu sinto por ti. Sinto no seu corpo ardente o calor, seus olhos brilhantes sedentos de amor, só pra me dar prazer. Você me completa, eu completo você. Nosso amor é lindo, muito lindo. Você é minha vida, você é minha vida. Eu te amo, meu amor. Você é minha vida, você é minha vida. Eu te amo, meu amor. Chico Salles, o top brega paraense. Sinto no seu corpo ardente o calor, seus olhos brilhantes sedentos de amor, só pra me dar prazer. Você me completa, eu completo você. Nosso amor é lindo, muito lindo. Você é minha vida, você é minha vida. Eu te amo, meu amor. Você é minha vida, você é minha vida. Eu te amo. Yeah.